Atlântica 3283. 3283, atenção, 190 vigilante. 190, 3283. Voo no 600, Centro Recife, 12685. 2685, 9600. Para o Juliette Bravo Delta. Gente, Juliette Bravo Delta, uma visual autorizado. Tira a base, reposte na final do 90. Ok, vai agilizar, passar autorizado girar a base, passar a final da 90. Só essa gentileza. O gol 1333. Algum problema aí com a barra? Afirmativo, estava tendo um problema, pequeno probleminha aqui na desconexão da barra aqui, mas acho que já está sendo resolvido. Gente, saberia só informar o estimado, porque se for o caso eu vou puxar uma ambulância da Avianca aqui no portão 03. É estimado em 30 segundos aqui, que acho que está dando certo agora. Ah, tá ok. O Chile é 635, só um instante. O tráfego puxou aí no portão 5, vai iniciar o táxi em instantes. Ok, conforme. Você vai lá passar o presidente Guacal na sequência autorizada. Oxa. Para o táxi Gol na 333 com 162 a bordo, 330, alteram a Galeão. Galeão, autonomia, o que eu lembro, gente, lembra? Afirmativo, POB 162, autonomia 3 horas e 30. 162, 3 e 30, táxi em frente, segunda direita, via Índia. Ponto de espera no 0, 1895, 14.011, lugar. Afirmativo, autorizado em frente, via Índia, 1895, 14, Salvador, gol no 333, boa. Alvo, cruzamento autorizado até o Pátio da Aristá, seguindo o King Air na Tapá. Papá Romeu, Papá Tango Romeu, controle. Sarindo 2230, controle. Possível. Já pode curvar à direita? Direita pro 310. Direita 310. Esquerda pro 170. Bravo Delta, chame no 219, solo para 22. Vida. Torre de Salvador, boa tarde, jogou na 333, aproximando-se do ponto verde, 10, pronto. A linha decola pista 10, entre 100 graus no 3. Afirmativo, nível alinhado e decolar da 1-3. Aliás, da 1-0, gol 1-3 por 3. A linha Quebec Serra, entre 100 com 13. Salvador, control, Papá Romeu, Papá Tango Romeu. Papá Romeu, Papá Tango Romeu. Descend maintain flight level 170, Mare Arrival. 170, Mare Arrival, Papá Tango Romeu. Passaredo 2230 já tem condições de voar conquista? Não, afirmativo. Ok, já superou o tráfego lateralmente 5 milhas, voe conquista em ascensão 180, passaredo 2230. Já conquista, ascensão 180. Papá Romeu, Papá Tango Romeu, descend maintain flight level 050, my arrival. Descend maintain flight level 050, Papá Romeu, Papá Tango Romeu. Passaredo 2230, chame o centro Recife em 12685. Corrijo, chame o centro Recife em 1288. Ô, como é que é? Quebec Serra, decorre 25, morreu, meu velho. Chama o controle. Valeu, abraço. Positivo, comandante. É um 2685 no ponto. Controle, pô, é o Quilo Quebec Serra. Quilo Quebec Serra. Visual, reporte 20 milhas. Vai manter meu pé de morro? Afirma. Tá livre. Valeu. Controle, vou no 333, passa 1500 subindo. 333, vigilante. Nossa. Perna Galeão, e para o documento. 315, táxi autorizado à direita, via Índia, ponte espera no 0, 1895, altímetro 1011, boa viagem. Direita, via Índia, ponte espera no 0, 1895, quero continuar. Papai, uniforme, Mike, uniforme, chame Recife, 2685. Bruno 333, a torre? Salvador, boa tarde, 1635, ponto de espera 9-0, ponto de espera decolagem. Notar destino 6-3-5, autorizado, alinhar e decola, pista 10, 190 graus, no 3. Alinhar e decolagem, 9-0, 6-3. Quer que o Delta mantenha os controles na proa de Itapuã, repasse para a descida. Falou, chame a minha 142 voltando. Diga. Poderia confirmar pelo menos a saída para Recife, por gentileza? Eu faço a cópia, tá pronto? Pronto. Salvador Recife, nível autorizado 350. A rota via Peruí 58, pista 10. Decolará mantendo reta, decolará até cruzar 2 mil pés ou a terceira milha. Após a curva pela esquerda, cumpre o perfil subida Puca, Jama, transição Caju. Controle em 120.8. 2-18-95, transponder 5462. Quem já é autorizado é por isso 58, decola no 0, na saída Puca na Caju, conforme o perfil, 2000 por esquerda ou 3DMS. 208 é o controle, 1895 é a torre, 5462 aciona. 5462, tá no portão 01? Afirma. Chama o push. Vará. P5490 para pushback aqui na minha parceira. 283, registro radar terminado 63 milhas nordeste do Rio de Salvador. Mantenha nível de voo no 30, chame controle Aracaju na frequência no 203. Controle, sim, vamos voltar. Obrigada. Salvador, boa tarde, eu sou R63. Vou sim para passar 1400 pés, descendo da Elsa. Oceano R63, no fim, contato radar, saída da El, submantenha nível de voo 360. Nível de voo 360, Oceano R63, no fim. Oceano R63, no fim, solicita o seu prosileda. Então, desça para 2000 pés, ajuste 10111, autorizada a sinal ILSXUE, responsabilizado. Para 2000, Papatango Romeu, suportaria estabilizado. Controle, Oceano R63, no 5, solicita o possível prosileda. Oceano R63, no 5, da presente, vai dar El. Da presente, da El, Oceano R63, no 5. Aquilo que é 10, zero, não traz informação, sequência livre. Gol no 642, essa é a medicação, vou na proibida para a chegada mar e desça para nível de voo 050. Trip 5490 com 52 de POB, 4 de autonomia, alterna Salvador para o táxi. Salvador 52, 4 horas, táxi em frente, segunda direita via Índia, polispero no 01895. Ajustado no altímetro no 011, boa viagem. Afirmativo, principal Índia 1895, ponto de espera 11. Obrigado e uma boa tarde, até daqui a pouco. Este é o TIP 5490, 0 no 0 ponto. 5490, mantém o ponto de espera no 0. Mantém o ponto de espera. 95. 1895, obrigado. Oi, Salvador, ou Papá Romeu, Papá Tango Romeu? Papá Tango Romeu, complete a aproximação, agora autorização para o pouso. Afirmativo, gostaria de pousar na 17, possível? Ok, autorizado, cancela o plano agora aos 35, circula pela direita da 17 e reporte interceptando o final da 17, o Papatango Romeu. Afirmativo, Papatango Romeu. Tipo 5490, está autorizado a linha e decolada 10, vento de 090 graus com 14 nós. Decola 10, 5490 autorizado. 490, decolou os 37, chama o controle em 120, décima 8, boa tarde. 208, boa. Final embaixo e travado, Papatango. O Papatango Romeu, autorizado o pouso na 17, o vento 090 graus, uma dúzia de nós. É no pátio da Aerostar, estaciona, confirma? Afirmativo. Ok. Papa Romeo, Mike, Juliette, Mike, acionei a indicação, autorizado chegada a Mari, desça para nível de voo 060. Identificou, chegada Mari, na chegada, desça até o 060, Mike, Juliette, Mike. Salvador, approach, 35490, UFO. 35490, Roida, contact, climb to flight level 200, Momo, departure. 200, Momo, departure, 35490. Romeu no solo aos 38, autorizado backtrack, ao estacionar a frequência livre, boa tarde. Delta, chame para o ingresso do base principal. Clear, Mari, arrival. Papatango, Eco Zulu November, serviço radar terminado, 5 milhas do Traverse Coral. Chame controle Ilhéus na frequência 1201. Mike Eco Delta, desça para 500 pés, ajuste 9011, reposta através do parque de situação. Corre em 118195 para cruzamento da 9735. Vida. Aqui, Juliette Mike, informo que vai seguir Boeing 737 da Gol com 275 de ground speed. 7 estão pedindo as restrições da quarta. Mais Juliette Mike. O Gol 1648, desça para 2000 pés, ajuste no 0111, autorizado a sinal ILS X-ray, reportabilizado. 2011, portal estabilizado, sinal ILS X-ray, 10, gol 643. Hotel Juliette, boa reta. Roger, Lima, Hotel Juliette. O Mike Juliette, Mike tem a mesma intenção, controle. Gente. Cruzamento ao estacionar a frequência livre. Juliette, Bravo Delta. Para o saco, você né, liga 4-2, 4-6 agora. E para chegar na mar e desça para nível de voo 080. Bito, Bito. Sim, Johnny, ponto, espera a torre em 1-1-8, decimal 9-5, ajuste no 0-1-1, bom voo. Mike Echo Delta, chama em torre 1895. Oi, Salvador, boa tarde, PNL 142, espera só. 6142, boa tarde, autorizado a linha Arida e colada 10, vento de 090 graus com uma dúzia de nós. A linha Arida e colada 6142. Corre, ô Mike Echo Delta. Mike Echo Delta, reporte sobre o farol do Tapuã. Poderíamos prosseguir descendo até 2000 pés? Mike, Juliette, Mike, autorizado. 2000 pés, ajuste no 011, autorizado a final ILS, reportabilizado. Gente, descendo a 2000 pés, vai reportar estabilizado no ILS. Mike, Juliette, Mike. 0, direct Petrolina. Direct to destination, 354-0. Gol 648, complete final, chame torre 11895. Queco Delta, informa o vento de uma centena com 14 nós. O senhor tem condição de pousar pairado sobre a 35? Negativo, senhor. Ok, então mantenha a espera sobre o Tapuã e aguarde para o circuito pela direita da 17. Tá sim, Tio Delta. Tá iniciando 360 pela direita, Tio Delta. Ok, faça só o 360, a aeronave da Gol já tá passando externo, logo após ele será autorizado o seu cruzamento, ok? Ok, só o visual com a aeronave final. Poxa, 6142, decolou aos 46, controle em 120, decimal 8. Bom voo, boa tarde. 208, obrigado, boa tarde, senhor 6142. O 648, não escuta a torre? Ok, tá estabilizado, baixado, travado. O 648 está autorizado o pouso 90, vento 090 graus, 14 nós, o altímetro no 0, 11. Vento, pouso livre 90, igual 648. Forma um helicóptero à sua direita sobre o farol do Tapuã, ele vai fazer um circuito pela direita da 17, cruzará a final da 90, a sua retaguarda, ok? Ok. Controle Salvador de Batalha, CNE 6142. 6142, o controle em 120.8, ok? Opa, desculpa. O Mike é com o Delta, visual com gol na final. Agilize o cruzamento, a retaguarda do gol e reporte para girar a base, uma base curta da 17, ok? Oi, senhorita. Sim, te aguardo. Obrigado. Salvador Lima, Hotel Juliet. Go ahead. Can we fly direct to rotatória? Controle Mike, Juliet Mike, estabilizado, localizador, visual, capítulo. Mike, Juliet Mike, completa final, chame torre 11895. 1895, Mike, Juliet Mike. Torre Salvador, uma boa tarde, Papa Romeu, Mike, Juliet Mike, está estabilizado no lock. Solicita a modificação agora da aproximação instrumento para visual e pouso com base pela direita na 17. Ok, está cancelado agora aos 48, vai fazer uma base, interceptando a base de 3 milhas da 17, ok? Tem um helicóptero agora no circuito já pela direita da 17, prestes a iniciar a base curta aqui, próxima cabeceira, ok? Gente, curva na esquerda agora, vai fazer um final de 3 milhas, uma base de 3 milhas para a 17, Juliet Mike. O Golo 648 no solo aos 49, livrando a direita, chama o solo em 121 decimal 9 e tenha uma boa tarde. Solo 129, até já. O Delta está autorizado a base curta aí na medida do possível e autorizado já o pouso na cabeceira 17, o vento de 100 graus com 14 nós, QNH 1010, reporte o 3 checado, por gentileza. Ciente, patrão, o trem está baixado e travado, senhor. Ok, ciente, está autorizado já o pouso, estou na cabeceira 17. Ciente. Torre, muito boa tarde, autorizado táxi Alfa Juliette 02 ao seu portão. Alfa Juliette pro 02, vou no 642. Estabelecido. Quer deu café, Mauro Heaven? Lima Hotel Juliette. descend 2000 feet, climb 81011, cleared. ILS, final approach, port 7. I said to you that we have intention to land at runway 17 if possible. Roger, do you change the flight plan now? That's right, we can cancel instrument flight plan and proceed on visual condition to land runway 17 and request that present position fly direct to rotatoria if cleared. Motel Juliet, Roger, stand by. Stand by. Checo Delta no solo 50, reporte livrando no parte 4. ME1142, autorizando Romeo Fox 018. Autorizando Romeo Fox 018, muito obrigado, ME1142. Lima, Hotel Juliet, change flight plan 1651, change 1500 feet, fly direct rotatória. Fly direct rotatória and clear back to altitude 1500 feet, Lima Hotel Juliet. Sete. Entendido, autorizado, pouso na 17, Juliet Mike. Eita, Date. Onde é interceptado, peso 16. 5527 no transponder, controle Salvador, opera em 120, decimal 8. Botão 9, está autorizado no azul bacana 5, apenas no 340. Autorizou 16 até BH. Da 10, perfil da El, lembra Bridge, 527 responde, 1208 controle, azul 4065. Azul 4065, cotejamento correto, só me pronto para pushback e acionamento. De manhã. Salvador Lima Hotel Juliet, runway inside. Tango Lima Hotel Juliet, contact Tower, 118.95. 118.95, head way inside. Tenha uma boa tarde. Agradeço o reporte. Oi, Salvador Papa Tango Lima Hotel Juliet. Lima Hotel Juliet, confirmando já visual para 17. Afirmo, senhor. Ok, tá autorizado a dar presente posição direto para a final da 7, encurtando na medida do possível, reporte interceptando. Encurtando, reportará o Lima Hotel Juliet. Lima Hotel Juliet, qual é o pátio de estacionamento após o pouso? Bata, o Lima Hotel Juliet. Ok, entendi, bata. Irmão. Papatango, Kilo Romeo Oscar, prosseguiu? Kilo Romeo Oscar, sente, mantendo as condições visuais via corredores, desça para 1.500 pés, ajuste 9010. Kilo Romeo Oscar, autorizado até outra vez de Veracruz. Juliette Romeu, controle. Prossiga, Romeu. Confirme sua altitude. Neste momento, mil pés no elevador da seta. Entendi. Trip 5595, informa o helicóptero próximo à duna, mantendo 1.000 pés. Não irá interferir nessa aproximação. Trip 5595, copiou? Copiei, senhorita. Estou com o mesmo etiqueta. Obrigado. Sinal baixou e travou, Lima Hotel Juliette. Ok, Lima Hotel Juliette, livre pouso na 17, o vento 100 graus com 16 nós e o altímetro no 0, 10. 10, livre pouso na 17, Lima Hotel Juliette. Oceana 6326, sua identificação autorizada, chega da mar e desça para nível de voo 050. Cena M1142, sente, chama Centro Recife, mão 2085. 2085, boa. No localizador 5595. Trip 5595, complete a final, chame Torre 1895. 1895, obrigado, bom trabalho. Prossiga. E Salvador, muito boa tarde, Trip 5595, Full ILS, transfere. Boa tarde, Trip 5595, reporte passando externo com o trem checado. Certo. Então, Juliette no solo 58, ao livrar à direita, perdão, autorizado backtrack, reporte livrando, no par da bata. Onde está no 5595, baixou e travou. 5595 da Trip, avistado, está livre pouso 1-0, vento de 1-0 graus, 15 nós, o altímetro 1010. Gente, livre pouso com 1010, 5595. Lima, Hotel Juliette, boa tarde. Confirma o vento para o trip 5595, por gentileza. Uma centena com 15 nós. Cinco, perdão, seu solo foi o 01, chama o solo 219 para o táxi. 219, obrigado, bom trabalho, senhor. Boa tarde, trip 5595, livrando a sua escuta. Trip 5595, muito boa tarde, autorizado táxi Alfa Juliette, remota 04, pátio 3, quando lá tem sinalizador. Alfa Juliette, pátio 3, para a posição 04, 5595. Kilo Romeu, as cabeças para o nome 500 pés, reporte para IP. Descida ao 060, 6326 da Chanel. Oceana 6326, desça para 2000 pés, ajuste no 0190, autorizado a final ILS, pode estabilizar. Para 2000 pés, no 090, autorizado a final ILS, pode estabilizar 6326. Juliette Romeu, frequência livre. 63-26, informa o tráfego 9 horas, 3 milhas, via corredores, um Bravo, novembro 2, papá, mantendo no 1510. Está ficando o tráfego 63-26. Voo 4462, voe na projetada para a chegada a Mari, desça para a mesa de voo 050. Azul 4065, quando equipe de solo, o senhor me chama, eu tô, irá ser explicado até o 08 e acionar na posição 08, me chama pronto para o táxi. Ele posicionar, pronto para o táxi, porque a gente vai ter que ir até o problema de estacionamento. Sim, Azul 4065, obrigado. Como Salvador, uma boa tarde. Vono 649 está na posição 2, tem que papá. Autorização ideal. Vono 649, a informação papá confere. Copia o 240 para Ilhéus. Copia. Autorizado Salvador Ilhéus, nível 240, via Golf 677. Saída da El Leve Ilhéus, decolada ao 90, curva direita, 5543 é o transponder. Controle Salvador, opere 120, decimal 8. Autorizado 240, decola na Dael Leda Ilhéus, Golf 677. 543 no transponder, no 208 é o controle, Golf 649. Golf 649, 5543 no transponder, cotejamento correto, chame pronto para feedback e acionamento. Chama na Golf 649. 11895. Bom, 12895, buraco. Corre Salvador, muito boa tarde, a Xanar 63, 26 no curso localizador. Puxa 6326, muito boa tarde, reporte passando externo, controle checado. Será passando externo, 6326. Passou externo baixado e travado, 6326, Xanero. Oxa, 6326, tá livre o pouso na 10, o vento de 1 no 0 graus com 15 nós. E o altímetro no 0 no 0. No 0 no 0 no altímetro, livre pouso na 10, 6326. Ah, 3154, aciona identificação, autorizado chegada a mar e desça para nível de voo 060. Quebec Serra, prosseguiu. Papatango, Kilo, Quebec Serra, mantenha as condições visuais, via corredores, após Paripé. Romeu, Cachame Torre, 1895. Quilo Romeu Oscar, autorizado final do ano 7, encurtando aí como possível, o reporte interceptando. Oxa, 6326, no solo 1-3, chama o solo em 121-9 e tenha uma boa tarde. Solo 219, grato, 6326. Cané 6326, ligou pela Eco. Cané 6326, muito boa tarde, autorizado táxi Alfa, reportante da Juliette. Via Alfa, reportar antes da Juliette, 6326. O Xané 6314, aciona a indicação, autorizado a chegar da Mar e desça para nível de voo 070. Uno 119 a borda. 4h40, confirma a alternativa. Então, preto, autoriza táxi até o ponto de espera, de abate principal Índia no ponto de espera, torre em 1-1-8-8-9-5, ajuste no 0-1-0, bom voo. Obrigado, bom dia. Obrigada, bom dia. O Oceané 6326 vai dar passagem ao Embraer da Azul, vai passar à sua frente. Após a passagem do mesmo, autorizado ingresso Juliette 01. Gente, após o Embraer, então, vai ingressar a Juliette para o 01. Autorizada a saída, após estabilizada. Para 2 mil, ajustado no 0, no 0, reportando estabilizado direto aqui, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, Good afternoon, Lima Victor, Salida Bravo, Apron 3, position 1. ATC, I request ATC clearance. Lima Victor, Charlie, Bravo, Bravo, confirm me. Hangar? We are in Apron 3, at position 01. Roger. 1 minute to copy. Okay, is it possible to set up one engine to... Salvador, boa tarde. O Azul, o 465 está pronto, o Porto Espera 0 está pronto. O 465 está livre, LA e decolada 10. O vento é de 100 graus com 15 nós. Ali decola 10, 465. Charlie, bravo, bravo, periscópio. Salvador to Sierra Alpha, Romeo India, flight level 430 via Upper Zulu 17, then Malba, then Upper Mike 654, until Bravo Romeo Uniform, then up Whiskey 48 after flight plan route. Apple departure 11 transition, takeoff 10, first turn right, 5565 scope, Salvador Force Control 120.8. Lima, Vitor, Charlie, Bravo, Bravo, Chris, Sari, Sierra, Alfa, Romeo, India, flight level 430, via up Zulu 17, until Malba, then up Mike 654, until Bravo, Romeo, Uniform, then up Whiskey 54, 48, after flight plan route. Arbor departure, Alpha transition, takeoff 10, first turn right, 5565 is called, Salvador Post Control 120.8. O Lima, Vitor, Charlie, Bravo, Bravo, Arbor, Alfa, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo, Elefa,